muito tempo você sofre sem razão e até hoje ainda não achou a solução. Muitas cicatrizes você tem que a vida lhe deixou. Nada posso lhe ofertar senão o verdadeiro amor. Não fui eu, não fui eu que entreguei a minha vida. Foi Jesus que derramou em mim seu sangue carmesim. Sua única esperança em Jesus você alcança paz e salvação. Também vai colocar o seu coração, então você vai aceitar. Pois comigo também foi assim, quando tudo se perdeu, uma porta se abriu e a paz de Cristo me envolveu. Foi Jesus que derramou em mim o sangue carmesim. Sua única esperança em Jesus você alcança paz e salvação. Foi Jesus que deu.